983, pushback, acionamento no 4. O 983 autorizado, puxa acionar no 04, portão, reporte táxi. Tamarei. Centro 3602, Porto Seguro, confirmando o nível 300. Afirmativo. Será coordenado, guarde cópia. Centro Web 7672000, número 2 nesse setor, já tem um bom gravou, sua esquerda, realizando push. Aciona posterior push. Centro, aguarde. TAM 3602, pronto, cópia? Pronto, cópia. TAM 3602, autorizado por seguro, nível de voo 300, via Upper Whiskey 50. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER, 5524, é o transponder, apenas confirmando sua rota, Upper Whiskey 50 até Bidev, após direto. Autorizado nível 300, Porto Seguro, pela Previsco 50, TabDev, após direto, decola da 10 direita da Eldiner, 5524 no transponder para o 3602. Então, 3602, cotejamento correto é o número 3 para push nesse setor. Já se encontra pronto? Afirmativo no portão 3. Gente, apenas corrigindo é o número 2 para o push. Aguarde. Aguardando 3602. Prossiga, MC26. Nós estamos sem APU aqui, posso acionar um motor na posição e aguardar em marcha lenta? Autorizado, acionamento em marcha lenta, aguarde para o push. Puxa. O gol no 983 para o táxi, tem 129 no POB, 4 e 13 até na Galeão. O 983 autorizado táxi via Índia Alfa, corrigindo Índia até o ponto de espera da 10. Quando pronto, chama 2-183, ajuste no 015. Índia até o ponto de espera, chama 2-185, voo 93. Isso, seu 4-0, tá quase ao dia. 5-4-9-0, Petrolina, firmando nível hoje, 1-80 ou 1-60? 1-80. Será coordenado, dois de cópia. 3-0. Oi, bom dia, Gol 1983. Essa é 2000, autorizado pushback 02 do portão, reporte quando pronto o táxi. Passar pronto táxi. Estão no zero, vento 110 graus, com 1,62 é nós. Confirme, chuva forte? Afirmo, chuva forte, segura de decolagem. Então vai manter o ponto zero até a melhoria das condições. Gente. Golo 93, prossiga. Confirmando, a chuva é forte apenas em um setor da pista, porque a gente tá aqui no ponto de espera, ela tá de leve a moderada, viu? É, no, na cabeceira 28, no setor de decolagem, tá de moderada a forte. Ah, positivo então. Entendi, obrigado. Seu ponto de espera? Inicialmente sim. Gente. Max 176726, temos 117 alternando Recife com 3 horas. Confirme apenas o teu B. 117. 7167-26, aguarde, temos um Boeing da Gol já no ponto de espera. E o mesmo disse que iria aguardar as condições meteorológicas melhorarem. Estamos operando agora com 1000 pés de teto, 3000 de visibilidade e chuva moderada a forte sobre a cabeceira 28, no setor de decolagem. A intenção do 6726 é aguardar também ou irá decolar? A intenção é, em princípio, a gente ingressar aqui nessa taxa índia para poder dar uma olhadinha. É, o visual é muito importante também. Certo, então ingresso via Índia e manter um contato visual. Caso afirmativo, iremos coordenar aqui com a torre para o seu alinhamento via Delta. Alinhamento na pista via Delta, se há condições de decolagem. Ok, vou te informar já. Como é que tá aí o vento? O vento agora 110 graus com 12 nós. Deixa eu só apenas confirmar a intensidade agora. O vento superfície de real 100 graus com 5 nós. O vento instantâneo. Não, ok, você tem condições de decolar sim. O 983 autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, o vento 1-0-0 graus com 0,6 dúzia de nós. Pista de decolagem 1-0-1-9-3. Eu espero a torre, 183, quando pronto. Ajuste permanece no 0-1-5. Obrigado. 7-2-6, objeto agora com você, atrás do gol para decolagem. Gente, objeto 6-7-2-6, mantém o ponto de espera, tá no 0. Mantém, 2-6. Trip 5490, pronto, cópia. Trip 5490, pronto, cópia. Pode olhar e manter a metade 26? Afirma, após a rolagem da aeronave da Gol ali, mantém pistão no zero, objeto 6726. 26 tá, vai olhar e manter. No 983, decolado aos 3-2, controle 1-9-35, bom voo. Obrigado, no 983. Hotel 3602, táxi 164 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna com fim. do 090 graus com 08 nós, ajuste no 015. Oceano 726. Táxi via Índia no ponto de espera da 10, quando pronto, chama 2-183, ajuste no 015. Nível táxi, torre 283, e autonomia 3 horas. Sente. Salvador, bom dia, gol no 260, duas milhas do Alter Marker, tá baixo travado. Gol no 260, ciente, pistão no zero, continua em aproximação, reporte visual com o campo, informa o pistão no zero, molhada, chuva moderada sobre o campo. Sente, e a pista tá toda operacional, né? Afirmo, 3.005 metros. Sente, gol no 260, reporta a vista. Objeto 6726, decolado 234, controle 119.35, bom voo. 1935, obrigado, AB 6726. Pronto, cópia. Pronto, cópia. Posso puxar também com a torcida? Negativo. Então, tô pronto. 5490, autorizado Petrolina, nível de voo 180. Decolado a pista 10, primeira curva à esquerda, saída Momo, Albo, após direto. 5530, é o transponder, controle 119.35. 180, Petrolina, decola a curva à esquerda, Momo, Albo, direto. 5530, transponder, 19.35, o controle tá pronto, a puxa também. Felipe 5490, cotejamento correto, é autorizado push e acionamento report táxi. Autorizado, report táxi. Avistando no 260. Bom, no 260, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, pista molhada, o vento 100 graus com 0,62 de nós. Nível pouso na 10 para o gol 1260. Torre Salvador, caçador 06. Caçador 06, torre, confirma intenções. É regresso para o Internacional, pouso no Graer, senhor. Torre de dar presente, liberar a linha do litoral, prosseguir para o cruzamento do eixo da 1028, caçador 06. Afirmativo, iniciando. Está autorizado o reporte, livrando o eixo da 1028, caçador 06. 06. TAN 3602 ali, mantém pistão no zero. Ali mantém na 10, TAN 3602. No 260, solas 38, direita 121, decimal 9. 29, obrigado, 260. solo é o voo ONU 260, Ivan Francisco Costa. Bom dia. 260 já livrou? Afirmo. A gente prossegue via Alfa Índia. Repórter Enzo Juliette, corrigindo. Alfa, repórter Enzo, ataque foi Juliette, ONU 260. Repórter Enzo Juliette, ONU 260. O 5490 com 31 a bordo, 5 horas, alterna Salvador, tá pronto, táxi. 5490 autorizado, táxi via Juliette Alfa no ponto, esperadão no 0, quando pronto, chama 2, 118, décimo 3, ajuste no 0 no 5. Juliette Alfa, 183, teu regresso. 206. 067, autoriza o pouso na ONU 7, senhor, livra na Oscar. Afirmo, então tá autorizado o pouso cabeceira 17, reporte no solo, caçador 06. 06. Solo as 40, frequência livre estacional, caçador 06. Torre 8, bom dia, o 35490 está se aproximando do ponto de espera da 10 e está pronto. Que é ponto de espera, o 35490? Vai manter. 3160, obrigado. 3602, decola agora aos 40, confirma como está o eixo de decolagem aí da 10? É, bastante água, chuva forte. Sem turbulência. Sim. Fechando agora o controle em 19.35, tan 3602, decolado aos 41. 19.35, 3602. E copiou a informação do nave ataque de decolou? Copiei, tem condições de decolagem. Então, autorizado a alinhar e manter a 10, aguarde autorização. Ali mantém, aguardando autorização para decolagem, 35490. Com 90, autorizado a linha decolar, 100 graus com 3 nós. Autorizado a decolagem, contém o vento, 190 com 3. 10 graus com 3 nós. Obrigado, a linha decola 5490. Torre Salvador, bom dia, tá 3196, passando marcador externo agora, baixar de chegada. 3196, tráfego novo estado, reporta fundo visual, informa pista molhada, chuva de leve a moderada, tá 3196. Poderia confirmar o vento? 130 graus com 3 nós. Com 3 ou 13? 03 nós. Tá ok, obrigado, 3196. Y490, decolado agora às 43, controle em 19.35, confirme como está as condições. Bastante chuva e um pouquinho de turbulência, rapaz, decolagem. Sim, integrado. Estado, reporta como visual. Afirmativa, reporta 3196. O LS está funcionando, senhor? Sim. 3196? O LS está funcionando? Afirmativo, pista operando toda a extensão, LS funcionando, full. Está avistado agora, o TAM 396, reporte visual ou iniciando a remetida. A visual, 3196. Está avistado as 400 pés, foi autorizado na 1 ou 0, vento variável com 3 nós. Se pudesse aumentar o brilho da pista, seria melhor. Entendi. Salvador, Mitex 8 Charlie, uma milha de externo, baixado, travado. Quando a aproximação do tráfego avistado, reporte com visual com campo, TAM Mitex 8 Charlie, informo pista molhada. Reporte visual campo, TAM Mitex 8 Charlie. TAM 396, solas 4, 5, livre primeira direita e reporte pista livre. Afirmativa, reportar pista livre. Só para informação, pista bastante escorregadia e avistou nos mínimos, o 3196. Gente, muito grato.